Eu quero entender porque eu tô aqui. Quero entender tudo isso, mudar hábitos ruins e levam pro fim. É só o começo, eu vou conquistar. No cansismo cansado, não posso parar. Vejo o diabo quando vou rimar. Sei que o Thiago tá em outro lugar. Ficou no passado, não vou procurar. Preciso focar em mim mesmo. Porque se é eu volto pro começo, me sinto igual ego. Subo de elo, volto no tempo e me regenero. Voltei no tempo e aprendi com o passado. Com esse presente construo o futuro. Preciso deixar esse medo de lado. Antes que eu acabe isolado igual jogo. Isso tudo é um jogo. Como se fosse um analogue logo. Vejo o rosto, não conheço mais logo. Efeito Mandela, não conheço não. Isso tudo é um jogo. Como se fosse um analogue logo. Vejo o rosto, não conheço mais logo. Efeito Mandela, não conheço não. Isso tudo parece déjà vu. Mas isso não vi, será que foi algo que minha mente apagou? Volto de novo onde tudo parou. Mas traumas, ambiente complicado. Não culpo eles, me sinto culpado. Tentei acabar e acabei acabado. Eu acabo desfazendo. Enough of love life. And I can't believe it's not love. I can't help but can't entender porque eu tô aqui. Quero entender tudo isso, mudar hábitos ruins, me leva pro fim. É só o começo, eu vou conquistar. Tá mesmo cansado, não posso parar. Vejo o Thiago quando vou rimar. Fico o Thiago em outro lugar. Ficou no passado, não vou procurar. Preciso focar em mim. Porque se eu volto pro começo, me sinto igual é. Subo de elo, volto no tempo e me regenero. Volto no tempo e aprendi com o passado. Com esse presente construo o futuro. Preciso deixar esse medo de lado. Preciso que eu acabe solado igual jogo. Isso tudo é um jogo. Como se fosse um analogue. Vejo o rosto, não conheço mais logo. Efeito Mandela, não conheço bem. Isso tudo é um jogo. Como se fosse um analogue. Vejo o rosto, não conheço mais logo. Efeito Mandela, não conheço bem. Isso. Analogue.